Hoje é dia 19 de março de 2024 e este é o episódio 291 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, gaitas de folo e outras cenas. Então, como é que é? Corrige-me? Software livre. Esqueceste do software livre. Software livre. Pronto. Está bem. Não sabia. Estava confundido com as imagens que vinham daí do teu lado. Sim. Eu estava a mostrar, para quem está a ouvir, eu estava a mostrar a minha gaita para a câmara. Exatamente. Enquanto a esfregava. Pronto. Se quiserem ser patronos, já sabem, é estas coisas que. Estas pepitas de ouro que vocês Sim. ganham. Estava a massajá-la com um óleo especial também. Pronto. Óleo de linhaça. Pronto, muito bem. Olha, quero começar com uma correção em relação à semana passada. Mas é só uma correção, porque corrigiram-me. Correção de quem? Quem é que errou ignominiosamente na semana passada, Diogo? Eu não consigo dizer essa palavra, portanto. Eu sei, por isso é que eu usei. Pronto. Mas só metade disso. Porque, de facto, eu disse que quem escreveu o artigo na PC Guia foi o Hugo Peixoto. De facto, o Hugo Peixoto tem uma coluna na mesma página e, portanto, o artigo em si foi escrito pelo Ruben Leote Mendes. Pronto. Pronto, fica a Matrix. Correção. Exatamente. Ficou corrigida essa injustiça ultrajante, diria mesmo aviltante, que foi cometida na semana passada pelo Diogo Constantino. Pronto. E então, e vais abjurar desse erro à japonesa ou vamos ficar por aqui? Não, vamos ficar por aqui. O meu ará é muito grande, não dá para essas coisas. Sim, quer dizer, se tivesses de disputar um sabre japonês na barriga, o sabre partia-se. Estávamos aqui 3 horas, não é? Portanto, não, pelo menos. Não vale a pena. Sim, sim. E então, a tua semana, como é que foi? Conta-me. Esta semana estou contente, estou feliz, porque finalmente este país vai andar para a frente e acabou-se a bandalheira e agora é que é. Agora que vamos tomar o poder, vamos limpar Portugal de software proprietário. Porque saiu mais um número da PC Guia com destaque para as resoluções da ANSOL em matéria de software livre e ainda, a maior parte das pessoas já sabe, mas deixa-me enfatizar, e ainda, uma pen com vários sistemas operativos GNU/Linux para a malta experimentar. Mas não está incluída. É um extra que tens de comprar à parte. Está bem, mas é fixe. É fixe. Pensei que ia dizer, olha, se quiserem, está aqui uma pen com sistemas operativos livres para vocês comprarem à parte. Vamos lá. A maioria dos sistemas... A maioria, não. Todos os sistemas operativos que são fornecidos nessa pen, tu também podes ir buscar a internet, as imagens. Exatamente. E fazer a instalação, isso tudo. Mas é conveniente para quem não percebe nada... E é fixe. A pessoa é poder conveniente. Pegar naquilo, espeta no computador, roda, experimenta, olha que fixe, não conhecia isto, vou abandonar software proprietário e vou limpar o meu computador de software proprietário. Pronto. Portanto, só por isso esta semana deixou-me um bocadinho mais contente. De resto, estou deprimido como estava na semana passada porque a coisa vai de mal a pior, mas adiante. Ok. Olha, eu estou um bocadinho deprimido, mas, aliás, não diria deprimido, estou com um problema de personalidade dupla. Por um lado estou contente porque a minha mãe vai continuar a utilizar o Ubuntu Touch. Por outro lado, tive que instalar o WhatsApp no Android. Espera, para tudo. Não. Espera aí. Mas que mal é que a tua mãe fez para usar o WhatsApp? O que é que... Vamos lá ver uma coisa. Nós não podemos deixar que os nossos pais... Hoje é dia do pai, já agora. Para quem está quem a ver isto no dia 19. Para quem pratica essa religião. Para quem pratica essa religião, hoje é dia do pai. Que o melhor presente é que vocês podem dar aos vossos pais, se não limpar os telefones deles de software proprietário e oferecerem-lhes um telefone com Ubuntu Touch que não tenha WhatsApp. Hã? Maravilha. Ah, o dela não tinha. É muito importante nós monitorizarmos a utilização que os nossos pais fazem dos telefones e limitar o tempo de exposição a essas plataformas e ensinar-lhes uma utilização responsável. Eu acho que é algo que todos nós que temos pais e mães devemos ter em conta. Pois. Porque depois eles começam a partilhar lixo em plataformas como o WhatsApp e passam o dia no Facebook agarrados ao telefone, que é assim. Ah, isso ela não tem. Os baby boomers é assim. E depois começam a ler notícias falsas, a espalhar boatos, aquela coisa toda. E pior, eles votam e depois lixam-nos a todos. Portanto, pois, vocês lá em casa que têm pais e mães, certifiquem-se que eles têm uma utilização responsável do tempo que passam no telefone. E se for preciso, adotem medidas mais drásticas. Se eles não forem brincar lá para fora ou assim, pá, tirem-lhes o telefone e fechem o telefone numa gaveta e só devolvem quando eles fizerem os trabalhos de casa. Exato, exato. Mais nada. Mas pronto, instalei e funcionou tudo às mil maravilhas. Ela já tinha tido o Android no telemóvel, mas nunca tinha instalado lá nada. Mas ela tinha com um chinelo, então tive de fazer a reinstalação porque ao fazer o upgrade para Focal perdeu-se a imagem do Android. Portanto, teve de ser reinstalado. Assim que reinstalou, fui ao site do WhatsApp, descarreguei o APK e ficou tudo a funcionar. Pronto. Ah, mas eu, ok, isso agora deixou-me um bocado baralhado. Tu podes descarregar o pacote APK oficial do WhatsApp diretamente para o do site, sim. Não, sim, passa por uma loja. Não. Ah, curioso. Não, exatamente. Muito curioso. Yeah. Ao contrário, por exemplo, do Signal. O Signal não nos deixa fazer isso. Pois. Mas porquê que um deixa e o outro não? Eu já te disse, os gajos do Signal não querem que a gente obtenha sem ser pela loja da Apple ou do Google. Certo, mas por outro lado, é uma porcaria de um ficheiro APK, portanto, uhum, qual é a diferença? Eles não querem que as pessoas instalem de outra forma e não querem incentivar de nenhuma forma alternativa. Mas se eles disponibilizarem o ficheiro APK livremente, eles acham alguém que vai, há um risco. Alguém vai fingir que são eles e distribuir com... Okay, coisas já extra. Já entendi. E com o WhatsApp não há esse risco. Há esse risco, claro que há esse claro risco. Que é. Aliás, e que o Signal, acontece na mesma. As pessoas vão buscar o APK e passam umas às outras e coisas desse tipo. É surreal eles pensarem que não, mas pronto. Pronto. Por falar em telefones e utilização responsável, eu estou a ver se mudo de banco, a ver se passo a minha conta bancária para outra instituição bancária. Esse bando de, como é que se diz, bandidos e ladrões e chupistas. Gatunos. É ladrões, ele é gatunos e é chupistas. O banco para o qual eu quero passar a minha conta é daqueles bancos que força as pessoas a instalar uma porcaria de uma aplicação no telefone. Eu já tinha falado disto antes, mas eu fui buscar a aplicação deles ao Aurora Store dentro do Android. A aplicação não instala porque é preciso que seja instalada a partir da Google Play Store. Sim, porque depende dos serviços proprietários da Google. Resultado, eu agora não consigo autenticar as minhas operações bancárias porque este banco não funciona com autenticação a partir de, SMS, por exemplo. É só a partir da aplicação. Pronto, e tu dizes, não tenho telemóvel. Sim, as duas, autenticação, como é que se diz... Segundo fator? Sim, a autenticação com dois fatores não funciona neste caso, a não ser com a aplicação proprietária deles que eu tenho que instalar num telefone Android que não tenho. E portanto, neste momento estou um bocado entalado e eles chegam ao ponto, eu vou ao site deles fazer operações e eles chegam ao ponto de ter um site que não é responsivo, como se costuma dizer, ou seja, se tu alteras neste caso não é. Se tu alteras o tamanho da janela, sim, ele mantém os elementos nos mesmos... Sim, deixas de conseguir ver dentro do viewport. Exatamente. Eu desconfio que isto é uma manobra para impedir que as pessoas acedam ao site deles através de um navegador móvel, por exemplo. O que facilitaria não, um bocadinho a vida às pessoas. Eu acho que não é uma manobra, acho que é só mesmo bancos a serem bancos e a serem super conservadores e a nunca mudar era nada que não precisa de ser mudado. Porque alguém os obrigou a mudar. E é assim que os bancos são. Não acho que seja... Que haja aqui uma intenção adicional. Não acho não. Pois, mas estamos nesse processo, portanto, estou dependente de uma aplicação proprietária que não quero e não posso usar para fazer operações simples, validar uma transferência bancária ou coisa assim, tenho que receber um código de validação que só tenho acesso a partir da aplicação. E estamos nisto. Já disseste onde neste telemóvel? Não, ainda não os contactei porque não estou para me chatear. Basicamente estou só a explorar as minhas opções. Pronto. Mas se não der, não deu. Então, olha, tens. Vou para a concorrência, tudo bem. Não é que eu tenha assim muito dinheiro, portanto também não vou ser um grande inconveniente para eles. Pronto. Muito bem. Olha, eu estive a fazer streams. Fiz um stream, já foi na semana passada. Sim, estás foi na semana passada. Eu não vi. Foi na semana passada no Twitch, um stream do Dukecast, que é o nome do meu canal no Twitch. Estive a preparar coisas para o Centro Linux e tive a participação muito ativa do Bruno Miguel, que já foi nosso convidado aqui, que me ajudou a arranjar o site. O site tinha um problema, o site do Centro Linux tinha um problema, que era não ordenar os eventos do Centro Linux de forma correta. Isto foi porque em alguma altura... Quando tu dizes de forma correta, é cronologicamente certo, os exatamente. Mais recentes em primeiro e os mais antigos em último. Exatamente, ele punha numa ordem, estava numa ordem aleatória. Ou qualquer, eu não percebo a lógica de qual era. Então, o que é que aconteceu? O Hugo tem um campo de metadados que é a data de publicação de cada página do Hugo. O Hugo é o sistema de gestão de conteúdos que é utilizado no site do Centro Linux e que basicamente ele gera páginas estáticas. Vocês criam um ficheiro Markdown que tem um cabeçalho com alguns metadados e a seguir todo o conteúdo é escrito no formato Markdown, que é um formato muito simples e básico até. Eu criei em tempos os ficheiros. Um dos campos de metadados que está no cabeçalho é o da data de publicação e por alguma razão, já não lembro exatamente qual, havia um problema qualquer com as datas. Então comentei as datas todas e de todos os ficheiros e era isso que causava essa ordem estar esquisita. Ou seja, a culpa, mais uma vez, foi tua, é isso? Inteiramente minha, sim. Já temos dois momentos em que o Diogo está a usar este episódio para se espiar dos seus pecados. Uhum. E quando eu digo espiar, é a espiar com X, não é com S, atenção. Sim, sim. Pronto, corrigimos isso com a ajuda do Bruno. E continuava a haver um problema no site, porque apareciam as páginas todas, menos a página do evento que ia acontecer no sábado, agora que ia ser na altura, ia ser o seguinte, agora é o anterior, que foi aconteceu no sábado, dia 16. E pá, eu não estava a perceber porquê, e depois é que eu percebi que eu tinha posto a data errada de publicação da página, e eu tinha posto a data do evento em vez de pôr a data de publicação da página. Ou seja, como dizia a minha avó, em casa de ferreiro, espeto de Markdown. Exatamente, e então o que é que acontece? O Hugo olhava para a data, era uma data no futuro. Portanto, esta página ainda não está publicada. Só foi publicada no dia que lá estava na data. E tive bem mais de meia hora de volta desse problema, até que o Bruno viu. E ainda nos rimos ali um bocadinho à conta disso. Pois, típico. Mas olha, se soubesse a quantidade de vezes que isso acontece em qualquer empresa de género, gestão de sites, gestão de bases de dados, seja lá o que for, há sempre o fator humano. E quanto mais complexo e mais variáveis tem o sistema, então é tiro e queda. E depois anda tudo a ser apantado. Ah, o que é que se passa? Meu Deus, temos que corrigir isto e tal. E depois há aquelas pessoas que fazem o lançamento de novos produtos ou novas funcionalidades a uma sexta-feira, quando toda a gente vai de fim de semana, que é sempre divertido. Mas pronto, diz-me só uma coisa, eu tenho aqui uma dúvida. Aquele stream que tu estavas a falar no Twitch, é aquele canal em que tu te vestes de rapariga japonesa e usas umas orelhas de gato e estás não, assim a jogar não, jogos não. De vídeo? Isso é só no Ventoinhas. Ah, ok. Ok, pronto. Então estou a ver o canal errado. Pois. Ontem voltei a fazer um stream em que estive a fazer contribuições para a festa de software livre, em termos de tarefas de organização da festa de software livre. Isto porque a ideia é mostrar às pessoas que têm muitas formas de contribuir para a comunidade sem ser formas muito complicadas ou formas muito técnicas ou escrever código. Não, há formas muito, muito simples de contribuírem e que qualquer um de nós pode contribuir. E espero que estes streams contribuam para isso, para as pessoas saberem que é simples e que comecem a contribuir mais. Então, mas e tiveste muita gente a assistir estes streams ou nem por isso? No primeiro tive o Bruno e já não sei quem é que era mais uma ou duas pessoas. No último não tive ninguém. Sucesso! Sim, mas fiz um raid ao Harn Onikut da System 76, que eu conheci na Fosdam há 2 anos. Um raid que foi o meu primeiro raid de Twitch, portanto. Que bonito! E segundo eu não estou muito habituado a lidar com o Twitch, confesso, mas dá-me a impressão de que essas emissões não ficam disponíveis muito tempo. Não, ficam 6 dias. Ficam 6 dias no ar e depois desaparecem, é isso? Yeah. Mas yeah. Não tens uma opção de guardá-las ou coisa assim? Eu tenho, posso descarregá-las, sim. Não, mas eu digo deixá-las mais tempo não, visíveis. Não, não. Por omissão aquilo desaparece. Não, não é por omissão. Tens de ter uma categoria no Twitch, que é, agora acho que estou-me esquecido o nome da categoria. Tens de pagar dinheiro? Não, não. Eles nessa categoria já te pagam a ti. Ou tens de ter acima de um certo número de visualizações? Sim, e contribuições regulares e não sei o quê, e seguidores, okay. E não sei o que mais. E pronto, eu tenho, não sei quantos tenho, mas são pouquinhos. Sim, é para pessoas que atraem tráfego ao canal e que fazem rentabilizar aquilo. Exatamente, e aí eles até pagam quase nada, mas pronto, mas sim. Mas pá. Está bem. Mas olha, e em relação às coisas bonitas e úteis que tu andaste a fazer, queres falar do evento do Centro Linux primeiro? Posso falar do evento do Centro Linux, que foi basicamente um encontro do grupo de estudo do Centro Linux, que neste momento anda a estudar Git e GitLab. Tivemos lá a estudar, tivemos pessoal novo nesta atividade, e foi só da parte da manhã, portanto foi um evento curtinho. Também houve o pequeno almoço linuxeiro antes do evento, que já é uma tradição. Sim, e é a melhor parte. Eu também acho que é, mas tem pronto. Tem fardar à bruta. Não passei muito à bruta, porque nós temos depois o almoço, né? Mas foi fixe, sim, foi engraçado. Sim, senhor. Portanto, vocês saíram todos de casa dos vossos pais e os vossos pais perguntaram onde é que vocês vão, vou estudar com os amigos. Exatamente. E era mesmo verdade. Verdade, sim. Que essa é a parte triste. Exatamente. Mas eu ouvi dizer que tu também estiveste reunido com um grupo clandestino, estiveste a participar numa Assembleia Geral de uma organização terrorista. Uhum. Que quer tomar o poder de assalto. Sim, quer mais do que isso, quer permitir que o povo tome controle dos meios de computação. É pá, isso é demasiado subversivo. Isso não podemos admitir que isso aconteça, porque vai ser a ruína das grandes empresas de tecnologia situadas nos Estados Unidos. Vê lá, vocês não levantem muita crista, não vai ser que o exército norte-americano decida, epá, nós temos aqui tantas munições em paiol que precisavam de ser renovadas. Ah, mas onde é que vamos despejar isto tudo? Já tinha muitos sítios para onde mandar agora. Sim. Para além da Ucrânia, onde é que nós queremos atirar isto? Olha, há uns tipos em Lisboa que fizeram uma Assembleia Geral e que não querem. Há uns tipos em Gaza também, sei o quê. Mas há uns tipos em Lisboa, em particular, que fazem assembleias gerais, que estão a ameaçar o monopólio da Microsoft, da Google e das outras grandes tecnológicas da Califórnia. Podíamos despejar bombas em cima deles. Olha que boa ideia. Vamos, como é que eles dizem? Vamos trazer-lhes a democracia e a liberdade. Pronto. Pronto. Adiantando, eu estive de facto na Assembleia Geral da ANSOL, aliás, estive... orientar a Assembleia Geral, porque era o Presidente da Assembleia Geral, e foi uma Assembleia Geral muito participada, teve bastantes sócios a participar e sócios muito ativos durante a Assembleia Geral. Foi um grande sucesso. Todas as moções foram aprovadas com 100% dos votos a favor. Isto não é um bocadinho Coreia do Norte? É. Mas quero assinalar também que aprovámos um voto de louvor a um associado que faleceu há pouco tempo, o André Esteves, pelo trabalho, pela dedicação, pelo rigor e o entusiasmo e a força que deu à Ansol e a todos nós no software livre. E também que foram eleitos os novos corpos sociais com 100% dos votos. Incha Putin! Ah, nem o Putin é que consegue 100% dos votos, né? O gajo ficou com 98%, ou o que é que foi? 87%? Sim, é por aí. Foi completamente dominante, sim. Sim. Portanto, o Putin comparado com a Ansol é um amador, não é? Exatamente. Então, mas então, tu dizes que foi por unanimidade, vamos lá ver uma coisa. Quantas pessoas é que estavam nessa Assembleia? Três? Não estavam mais. Estavam cerca de 20 de pessoas. 20 são 20 pessoas, mais ou menos. Portanto, 100% dos votos. Ok. Pronto, e agora temos um novo presidente da Ansol, que é o Tiago Carreira. Longa vida, Tiago Carreira! Hurra! Espera, vamos. Não. O Alex depois tem que meter aqui o barulho de uma multidão a bater palmas de forma esfuziante. Já a banda começa a tocar. E depois uma voz coreana lá atrás. Tiago Carreira! E depois os tanques na rua, e bandeiras, sim, essas coisas todas. E fogo de artifício. Pronto. O vice-presidente é o Hugo Peixoto, que também já... Nunca viu o podcast, agora que eu estou a pensar. Então temos de convidá-lo um dia destes e perguntar-lhe. Mas ele próprio é podcaster, portanto. Exato. O André Freitas é o tesoureiro, um membro também da comunidade Ubuntu, bastante ativo. O vogal é o André Alves, que vem do Glua. A secretária é a Paula Simões, que já esteve neste podcast. Não lembro já, se já esteve. Já esteve. É que ela, na voz dos direitos digitais, esteve. Agora estava a pensar se já tinha estado também neste. Ok, sim, se calhar estou a confundir com a voz. Pronto. Tenho a impressão que ela já esteve. É possível. É altamente provável. Na mesa da Assembleia Geral está o Rómulo Celani, que era o secretário, ou o segundo secretário, já não lembro. O primeiro secretário é o Ruben Mendes. Já esteve, já estou-me agora a lembrar. Então ela gravou em Aveiro e tudo, ao vivo. Ah, pois foi. Pelo menos dessa sim, vez, baderna, se não sim, tiver sim, sido sim. antes. O segundo secretário é o Rui Seabra. No Conselho Fiscal temos como presente o Jaime Pereira. A primeira secretária é a Sandra Fernandes. E o segundo secretário é um gajo que ninguém conhece, que é o Tiago Carrondo. Ok, deixa-me só ver aqui. Deixa-me ligar num instantinho para o corpo de intervenção. Uhum. São quantas pessoas ao todo os órgãos sociais? São 9. 9 pessoas? Ah, não, então... não são mais, não. São 11. 11, ok. Estou? Estou sim. Boa noite. Olha, daqui. Sim, daqui é um cidadão preocupado. Olha, era só para lhe dizer que vocês vão precisar de duas Ramonas, pelo menos. Aham, sim. Eu espero. Obrigado. Puseram-me em espera. Pronto. Além disso, agora está na hora de... Eu ia refazer aqui uma reclamação, mas não vou fazer. Acho que reclamação vou sobre? Sobre coisas e cenas. Mas... Estamos com pouco tempo e eu quero falar de coisas mais interessantes. Já experimentei o dongle adaptador para alimentação do meu Slimbook Pro 2 do Carrondo, o dongle do Carrondo. Funcionou bem. Espera, eu não posso deixar passar esta oportunidade. Pronto. Tu estiveste a brincar com o dongle do Carrondo. Eu meti o dongle do Carrondo na alimentação do meu Slimbook Pro 2. Ai, sim. Meu Deus, isto é... E funcionou. Crianças, tapem os ouvidos. Sim. E funcionou. Portanto, já encomendei alguns, porque tenho dois Pro 2 cá em casa e porque gosto de ter sempre um dentro da mochila, para não me esquecer nunca dele em casa. E da semana, é isto. Foi uma semana bem passada, pelo que eu percebi. Foi uma semana muito bem passada. E ainda foi mais bem passada porque no cantinho do Firefox tenho algumas descobertas interessantes sobre uma das minhas extensão preferidas. É outra vez aquela coisa de gerir pestanas, abas, tabs no Firefox? Não. Graças a Deus, sim. Então? Não é essa, não é o Firefox View, é o Tabstash, que é uma extensão, que já aqui falei várias vezes, que permite que vocês carreguem num botão e ele guarde todas as tabs que vocês têm abertas no vosso, na vossa janela como bookmarks. Espera, mas vamos lá ver uma coisa. Se ele guarda as tabs todas abertas na janela como marcadores, uhum, certo? Esses marcadores ficam permanentes ou é uma coisa temporária até à próxima sessão? Permanentes. Sim. Pá, mas eu não sei se isso dá muito jeito, porque eu às vezes, se tenho assim umas tabs a mais abertas, acontece que algumas delas são coisas temporárias que eu não vou precisar na próxima sessão, pois assim. Mas eu organizo, a forma como eu organizo a minha utilização do Firefox é que eu ponho uma janela por tema, ou pelo menos uma janela em cada workspace, e cada workspace tem um tema, mas tipicamente só há uma janela num workspace. E cada tema tem centenas de abas, é isso? Não, pode ter duas, três, pode ter 20, 30, depende. Normalmente são coisas que eu estou a pesquisar e que ainda não tive tempo de ler tudo, e então o que eu faço é arquivo essa janela toda com o Tabstash, ele mete dentro de um grupo, como já aqui falei, podes dar nomes a esses grupos, podes pôr subgrupos, portanto tens formas de organizar esses bookmarks de uma forma categorizada, e eu gosto muito dessa tab por causa disso, porque sinto que não vou perder nada do que aquilo que eu estive a pesquisar. E essa coleção de marcadores fica agrupada dentro do menu marcadores do Firefox? Com um nome? Eu não sei se é visível. Ele está lá, mas não sei se é visível. Mas o Tabstash tem uma forma de consultares isso. Carregas em cima do ícone e escolhes a opção Show Stashed Tabs ou in a tab ou in a sidebar. Eu prefiro sempre numa tab e ele mostra lá os grupos todos dentro dos retângulos em que eles estão agrupados. E é uma forma que eu gosto bastante de usar o Tabstash. Ou seja, mais de lenha para nos queimarmos. Ok. Uhum. Mas é muito útil, e pá, e se queres começar a fechar janelas e queres ter a certeza que não perdes nada do que tiveste a pesquisar, é uma forma útil de guardares as coisas. Útil e rápida. Mas eu descobri mais umas funcionalidades, provavelmente porque não estava a prestar atenção suficiente. Uma delas é que já não é preciso fazer drag and drop de um bookmark, de uma tab que está dentro de um grupo, para mover para um outro grupo. Antes tinhas de fazer um drag and drop. E agora basta selecionares e depois ires ao grupo de destino e carregares num botãozinho que lá está no cabeçalho desse grupo, e ele move. E o mesmo se aplica para se forem 20 tabs ou se for um subgrupo ou isso assim. Portanto, facilita muito a organização e categorização de todo esse conteúdo que estás a guardar. Uhum. E pá, quando estava à procura, olhei para isso e pá, está aqui esta funcionalidade nova. Será que entraram aqui outras funcionalidades novas? E eu não dei por isso. E de facto havia funcionalidades que eu nunca tinha reparado, mas que já lá estavam há muito tempo. Uma é que é fixe, que é o Tabstash mantém uma cache local dos ícones dos sites. Portanto, onde vocês visitam os sites, no cabeçalho do... no endereço, vá, na barra de endereço, tipicamente fica um iconezinho que representa esse site, normalmente o logotipo do site, ou da empresa do site. E isto é útil porque não só porque é menos uma chamada que ele tem que fazer à internet para mostrar-vos o que ali está, como ao poupar essa chamada também faz com que esse site saiba menos sobre o que é que vocês têm guardado ou que atividades é que vocês fazem em relação aos endereços. Pois, isso dá imenso jeito. Yeah. É uma funcionalidade de performance e também que ajuda um bocadinho com a privacidade. Mais à privacidade. Sobretudo nos tempos que correm, nós temos que começar a ter juízo na navegação na internet. Porque... sabe Deus quem é que vai estar a tentar deitar um olho àquilo que nós andamos lá a fazer, não é? Uhum. Mesmo que nós não tenhamos nada a esconder, essa conversa da treta, e não estamos a fazer nada de perigoso, pode estar alguém no poder, com acesso ao aparelho de Estado, que não gosta das tuas ideias e assim, olha, agora vamos espreitar o que é que estes senhores andam a fazer. Cuidado, malta, bom, cuidadinho. Isto não faz com que o site não consiga saber nada, mas pelo menos... não sabe que vocês guardaram um bookmark e não sabem que vocês olham para o bookmark todos os dias ou de 3 em 3 dias ou o que for. Pois, isso também é importante, sobretudo porque há sites que podem ser sobre determinados temas que não sejam do agrado de alguém, não é? Sim, isto pelo menos permitiria ao site guardar o vosso endereço IP e saber o vosso endereço IP sempre que vocês olhavam para aquele bookmark. É mais uma ajuda, não é? Como todos os sistemas que protegem a privacidade, não é perfeito, não faz tudo, mas é mais um grãozinho de areia na engrenagem da vigilância. Uhum. Outra funcionalidade que eu descobri é a importação e exportação destes tabs que são guardados como bookmarks. Pronto, que eles são de facto bookmarks, então é possível exportar e importar. O TabStash tem uma funcionalidade só para isso. E isto é fixe porque facilita quando vocês querem migrar os vossos tabs de um browser para outro e não querem copiar o vosso perfil todo, ou quando querem partilhar entre browsers diferentes, por exemplo, entre Firefox e Chrome. O que for, ou compartilhar com a vossa equipa no trabalho, ou o que for. E ele suporta então a importação e exportação, usa vários formatos, inclusive é Markdown, e interessante também o formato OneTab, que é o formato de uma extensão concorrente ao TabStash, só que está feita para browsers baseados em Chrome. Que é o que também é interessante, porque é a interoperabilidade. Além disso, ele suporta containers de Firefox, que é sempre mais uma coisa boa, e isso significa que quando vocês têm um site aberto num container de Firefox, quando vocês guardam esse tab com o TabStash, é guardada uma informação de qual container estava, em qual dos containers estava esse site. Também é útil porque quando vocês vão abrir, ele abre de facto no container em que estava aberto, portanto preserva esse isolamento, não vai abrir num outro tab. Pronto. E é isto de descobertas no TabStash. E quero só dizer que saiu hoje o Firefox 124. Eu ainda não recebi nenhum, ou se calhar já recebi uma série de atualizações hoje, não sei se uma delas terá sido desse. Eu ainda não tenho, provavelmente, Snap Info Firefox, ainda tenho 123, mas já lá está disponível na latest stable o 124. Portanto, se quiseres refrescar manualmente... Sim, vai cair amanhã ou depois. Ou durante a noite, ou depende. Sim. Do quanto tens o teu computador ligado. E é isso de Firefox, é só. Estou aqui a ver que enquanto gravávamos apareceu umas notas do professor Miguel. Há bocado estávamos a falar de tu expiares os teus pecados à japonesa com uma cerimónia de seppuku, ok? Uhum. É tão calha que Falta pouco para abril. E o que é que acontece em abril? Perguntam vocês. O que é que acontece em abril? Em abril sai a próxima LTS do Ubuntu 24.04, Noble Numbat. Exatamente. Ora, esta semana também saiu o papel de parede, a imagem de fundo dessa nova versão do Ubuntu. Já está disponível no site do Ubuntu e já anda aí espalhado pelas redes. Este ano eles trazem uma coisa que eu gostei muito de ver, que são... Eles têm aquele papel de parede típico do Ubuntu com aquela cor meio violeta, meio... nem sei cor é aquilo. Uma espécie de lilás avermelhado, uma coisa assim. Tenho muito jeito para classificações cromáticas. E antigamente eles tinham uma segunda versão em branco, habitualmente. Uma coisa monocromática em tons cinzentos. Sim, agora ele tem conforme o tema que tu usas. Exatamente, que é uma coisa que a mim me fazia imensa falta. E que eu fazia à minha moda no GIMP. Mas eles agora têm várias versões desse papel de parede. E tem 3 ou 4 versões com gradientes diferentes, de claro para escuro. Pá, isso vai-me dar um jeitão, porque o meu tema é quase sempre escuro e vai ser uma alegria experimentar esse papel de parede escuro, etc. Entretanto, é que eu já tenho algumas versões já. Eu nas versões anteriores tenho sempre... LTS? Tu só usas LTS? Pois é, só usas LTS, é verdade. Siga o meu exemplo. De qualquer maneira, e a propósito do Japão, calha que uma das pessoas que ganhou o concurso de papel de parede de fundo de ecrã lançado pela Canonical foi um rapaz da nossa comunidade que está no Japão, que é o João Amaral. E ele entrou na competição das imagens de fundo de ecrã e ganhou... com duas submissões. Uma é o que ele chamou Fua Fua Nambato-san. E com a montanha do Monte Fuji no Japão, na categoria mascotes e natureza. Portanto, da nossa parte, para o João Amaral, fica um arigato gozaimasu, João Amararu-san. Dou um arigato. E há que dizer que o outro membro da nossa comunidade, Luís Louro, também participou e teve algumas entradas que, não tendo ganho, ficaram bem classificadas. Portanto, parabéns também ao Luís pela participação e obrigado por ter feito estes wallpapers para a comunidade. Parabéns aos dois. E na próxima instalação do 2404, uma das imagens que estará disponível para o fundo de ecrã será do João Amaral, pelo menos duas imagens, creio. Portanto, sim, a comunidade está forte. Está forte. Sim, sim. Olha, também forte está a comunidade do Wikimedia, que está neste fim de semana que vem, no dia 24, a organizar um evento em Braga, dedicado a conhecimento aberto. Eu estava aqui a ver se encontrava a informação toda, mas se eu vier aqui à agenda da Ansol, talvez no SAF. Olha, uma correção, dá bocado. O João Amaral participou do concurso com 3 imagens e essas 3 imagens vão estar disponíveis na próxima versão do Ubuntu. Não eram 2 imagens, como eu disse. O evento é Open Knowledge Braga 2024 e vai ser a primeira edição do evento Open Knowledge Braga e vai decorrer no próximo dia 24. Entre outras atividades, vai-se celebrar o Dia da Liberdade Documental. Vai decorrer entre as 11 e as 20, portanto, em Braga. E se quiserem saber mais sobre isto, vão ao site da Ansol. E tem lá na secção de eventos o link para a página do evento. Sim, e os eventos estarão organizados por ordem cronológica, notem. Exatamente. Ora, e entretanto, eu carreguei o botão errado, portanto, graças ao Tab Stash que restaura isto tudo. Isso é uma das frases que tu não gostarias de ouvir no caso de, sei lá, um silo de armas atómicas ou uma central nuclear ou uma coisa assim. Sim, eu tenho uma tendência de carregar muito no botão de guardar as tabs todas, em vez de carregar no botão do Tabstash. Ou em vez de carregar no botão de alta segurança na China, onde se desenvolvem armas biológicas e investigação sobre coronavírus. em vez de, do ícone do, do Internet Archive, porque também tenho uma extensão para arquivar páginas. Então, não sei porque eles são, não são muito parecidos, mas são parecidos o suficiente para, para eu olhar para, e confundi-los um com o outro. E sempre para o lado do Tabstash, que é incrível. Yeah, eu não acho nada incrível, mas enfim, vou abster-me de fazer comentários. Mas pronto, e fica anotado esse evento. Haverá também, muito brevemente, um outro evento, a Wikicon 2024, que vai decorrer em Évora, na Biblioteca Pública de Évora. Ah, não, isso... Não, isso é outro evento. É, pá, tu estás todo baralhado, pá. Não, é que o, isto tem, tem o terceiro encontro nacional de Wikimedistas, Biblioteca de Évora. Pronto, e baralhou-me. Eu estava a olhar, porque depois é que eu vi que diz Wikicon em por baixo. E então há dois nomes, duas designações diferentes para o mesmo evento e eu fiquei baralhado. Mas então ser... é onde, afinal? Vai ser em Évora. Sim, mas onde em Évora? Na Biblioteca Pública de Évora, de 5 a 7 de Abril. Portanto, 5 a 7 de Abril, Biblioteca Pública. Por acaso até sei onde é que é essa biblioteca, fica mesmo em frente ao Templo Romano, ao lado do Museu da cidade. Sim, e aliás, o logotipo do evento inclui o Templo de Diana. Sim. Não, jura, um evento em Évora que inclui um logotipo com o Templo Romano. Inédito. Eba, nunca ninguém tinha feito isso. É uma ideia daquelas que original. Super... Fazer pouco sobre o pessoal de Évora. Aparentemente aquilo não é o Templo de Diana, isso é uma designação errónea que foi... usada há não sei quantos anos atrás, mas entretanto já se descobriu que aquilo era o templo, aparentemente era o templo dedicado ao Imperador Augusto. Pronto. Se eu não estou muito enganado, mas por isso é que eu prefiro chamar-lhe Templo Romano e está a andar. Está bem. E pronto, e em termos de eventos é isto. Ah, o que é que a gente tem mais para falar? Temos para falar... Eu, a propósito, Évora, até queria perguntar-te como é que é. Vamos fazer um episódio em Évora? Epá, eu gostava muito de ir fazer um episódio em Évora. Aliás, falámos disso com o Giovanni Mangui na semana passada. Exatamente, as estrelas estão a alinhar-se, não é? Exato, temos aquela coisa da Wiki Coiso. Também conheço umas pessoas em Évora que eram capazes de ser convidados engraçados, porque são pessoas que usam GNU Linux há algum tempo. Uhum. Também temos a Universidade de Évora com um departamento de informática que, em algumas coisas, foi pioneiro em tudo o que diz respeito a sistemas GNU Linux e sistemas de informação geográfica. Não sei. É muita coisa a acontecer. Eu também acho que sim. Vamos estudar esse caso. Vamos estudar. Olha, quem devia ter estudado e claramente não estudou... O Elon Musk outra vez. Mais não, notícias não, sobre o Elon Musk. Não. E está claramente a caminho de chumbar. É Canonical com a loja de Snaps. Então. Que entre ontem e hoje já apareceram mais uma carrada de snaps a tentar roubar criptomoedas ao pessoal. Meu Deus, eu vi qualquer coisa no Mastodon do Poupi sobre isso, sim. Umas atrás das outras. E eles removem umas e aparecem mais. E não era melhor banir de uma vez por todas aplicações com criptomoedas na loja do Ubuntu? Eu não acho que isso fosse ajudar, pelas razões que o Mark explicou há um mês. Agora, o que eu acho é que esta situação não pode continuar e tem que haver medidas imediatas, porque em causa fica a reputação da loja e do Ubuntu. Não pois. É? Eu não estou muito preocupado com as criptomoedas daquela malta. O meu problema é a reputação da loja e a reputação do Ubuntu. Mas é curioso que o universo das criptomoedas seja tão suscetível desse tipo de fraudes e esquemas. Mas não é só, mas este aqui é em particular porque combina. Coisas que as pessoas não percebem muito bem. Um, as criptomoedas. e outro, tecnologia. e as pessoas acham que percebem muito das duas coisas. As que se metem nas duas coisas. Mas de forma geral elas percebem muito pouco. E apesar dos avisos dos próprios criadores dessas criptomoedas e das carteiras que estão a ser... alvos de falsificações, na verdade as pessoas estão a não fazer o que é recomendado por essas aplicações oficiais. E estão a colocar as chaves de recuperação numa aplicação, sendo que eles sempre lhes disseram, esses criadores dessas aplicações, dessas carteiras, sempre disseram que eles nunca vão pedir. Então, mas e não haverá uma maneira de impedir que as aplicações propostas para a Snap Store não armazenem essa chave? Não, algum tipo porque de... há utilizações legítimas para essa chave. O problema não é esse, o problema é que não podem haver aplicações falsas. Pois. Mas como é que tu distingues uma aplicação falsa de uma aplicação verdadeira? Tem que se analisar a aplicação. E tem que se analisar, pelos vistos, está-se a tornar claro que tem que se analisar manualmente todas as aplicações. Ou então, se calhar, a Canonical tem de receber as propostas de aplicações de empresas certificadas para esse tipo de transações... E só aceita essas aplicações. Precedentes perigosos, mas enfim. Não só porque eles podem colocar uma coisa qualquer na loja e no dia seguinte mudam o que lá está. Portanto, não é fácil. E enquanto isso não é detectado, está lá, não é? Não, o problema não é esse. O problema é... sempre que há uma aplicação nova ou uma atualização, tem que haver uma inspeção manual. Pronto. E a Canonical tem que colocar, tem que contratar pessoas para fazer isso. Mas isso custa dinheiro. Custa bastante dinheiro. E numa coisa que não dá também. Dinheiro. Atenção, numa coisa que não dá. Ao contrário, por exemplo, do Google e da Apple que vendem aplicações, a Canonical não vende aplicações. E aqui, isto, não, ao não ser um centro de lucros, é só um centro de custos, não é? É um problema. Então, como resolver isto? O que é que tu farias se tu mandasses na Canonical? Não há outra forma. Tem que se contratar pessoas que olham para as aplicações. E tem que se aprofundar os métodos também de detecção de problemas automáticos, porque alguns métodos que podem ser automatizados. Mas eu tenho uma pergunta. Quem é que compila o Snap que vai para a loja? É a Canonical ou é o fornecedor da aplicação? Pode ser as duas partes. E não era melhor ser a Canonical a fazê-lo? Neste caso especificamente, o desenvolvedor entrega o código-fonte. Não, isso é um problema. E a Canonical é um problema, compila. É um problema para a Canonical, porque depois esse criador pode dizer que a Canonical lhe roubou o código-fonte. Espera aí. Agora vamos entrar noutro assunto, que é permitir aplicações de código fechado, não livre, na loja do Ubuntu. Mas isso não se poderia invocar o argumento de que as aplicações destinadas a criptomoedas tinham de ser obrigatoriamente de código livre e aberto? E atenção, não é esse o problema. Até mesmo as falsas, não é esse o problema. Elas são inspecionáveis muito facilmente. É preciso é quem o faça. A todas, e não só essas, porque há riscos nestas, mas há riscos para outras aplicações, até para aplicações de há riscos para todas as aplicações. Exatamente. A vantagem do Snap é que as isola, compartimentaliza e as isola do resto de outras partes críticas do sistema. Exatamente, mas no caso, isola de já ataques falámos sociais. Sobre isso. Mas no caso das criptomoedas, temos as situações em que é usada a chave de recuperação, blá blá blá. Sim, isso são ataques sociais, não são ataques técnicos, são ataques sociais ao que está contido dessa aplicação. Pronto, mas então, se são ataques sociais, o problema não é da aplicação. E a verificação do código-fonte, na prática, não é. Quer dizer, o problema é a forma como a aplicação está feita. Claro que também há o problema da falta de literacia digital de quem usa a aplicação. Mais uma declaração polémica que vai incendiar as redes sociais. Tu estás a insinuar que os utilizadores de criptomoedas não têm literacia digital? Os utilizadores de criptomoedas são como todos os utilizadores de tecnologia. Uns têm e outros não têm. E as massas não têm. Pronto, mas agora frustraste-me a minha oportunidade de gerar polémica para aumentar pronto. Os cliques. Mas ok, pronto, obrigado por nada. Mas é este o problema. E claro que Canonical tem que fazer o que puder para proteger o máximo de pessoas. É isso que faz sentido. Outra coisa não faz sentido. E eles têm aqui um problema de terem que contratar pessoas e têm que encontrar um modelo de negócio para a loja. Pois é que, vamos lá ver, não será um investimento para a Snap Store contratar pessoas para fazer essa revisão. É uma despesa, mas ao mesmo tempo é um investimento na fiabilidade e na reputação da loja. Portanto, fundo é tentar evitar saldo negativo no futuro. Sim, mas não chega, porque tem que se tornar sustentável, não é? Podes ter muita reputação, mas se a tua reputação não for financeiramente sustentável, não te serve de muito. Sim, mas portanto, a perda de reputação acarreta perdas maiores ainda. Sim, sim, acelera a insustentabilidade. Óbvio que sim. Portanto, neste momento temos pessoas da Microsoft a tomarem nota, escrever num canhanho. A Microsoft, curiosamente, teve problemas muito parecidos com estes na sua loja. Mas já não tem. Não sei, não tenho acompanhado... Problemas acontecem noutras lojas, de outros sistemas, e nós não sabemos. Não, acontecem, e nós sabemos. Acontecem, só que como eles têm uma fiscalização ativa, acontecem menos vezes. Pronto. Está bem. Então... E essa revisão manual... Menos vezes, quer dizer, quando quer dizer menos vezes não é em quantidade absoluta, que é, estou a dizer, em comparação com a quantidade de aplicações que lá entram e de atualizações às aplicações e com a situação nos últimos meses na Canonical. Então, mas tu achas que com essa revisão manual os problemas são evitados e resolvidos? Não há absolutos. Mas obviamente que há coisas que vão passar, que vai acontecer. Agora, quer revisões manuais por pessoas e reforçar, porque eu sei que há alguns cheques automáticos para aplicações proprietárias em particular. Mas tem que se reforçar tudo quer os automáticos, quer os humanos, porque nunca vai haver perfeição, mas quantas mais barreiras houver aos abusos, mais seguros vamos estar. Pois. É a recomendação de Diogo para a cúpula da Canonical. Canonical, tomem nota, vão escrevendo estas coisas e aprendam. Aprendam com quem sabe, já sabem. Sigam-nos para mais conselhos. O que é estranho é que eles são pessoas inteligentíssimas e também sabem isto. Eles precisam é que começar a agir em relação a isto, porque havendo as conversas que estão a ocorrer no fórum do Snapcraft, tendo tido conversas com pessoas na Canonical, não em particular sobre este tema, eu sei que são pessoas inteligentes e capazes de lidar com isto, mas tem que se mexer. Sim, eu estou mais preocupado com a perda de reputação dos produtos da Canonical. Sim, também, porque é uma coisa que vai afetar a comunidade. Para os utilizadores, não é? Exatamente. Além disto, isto também serve para afinar outros sistemas de prevenção destas situações com outras aplicações de outros universos. Portanto, ganha-se sempre, apesar de se gastar mais dinheiro. Mas vamos lá, constituir uma equipa para fazer este tipo de trabalho... Ora, no cómputo geral de uma empresa como a Canonical, não é assim tanto, quer dizer, são trocos, não é assim tanto dinheiro. Eu não sei, porque são pessoas que não têm que ter algumas qualificações. Eles têm é que agilizar o processo de recrutamento, porque quem como eu já se candidatou sabe o que é que a casa gasta. Bem, eu desisti a meio. Não és o único prático. Caso, e há muitas frustrações aí, mas pronto... São filosofias. Sim, agora eu acho que se calhar eles podem contratar algumas pessoas utilizando essa filosofia. E depois outras pela porta do cavalo com uma filosofia mais acelerada. Porque, quer dizer, eles não terão... Eles querem contratar as melhores pessoas que conseguem encontrar. E têm estado a conseguir, porque a Canonical tem aumentado de dimensão... a uma grande velocidade. Acontece é que eles precisam de muito mais do que isso. E eles de facto precisam de ter os melhores, mas se calhar para algumas posições basta ter simplesmente pessoas muito boas. Uhum. Portanto, eu estou de fora, já percebi. Não. Agora, curioso é que o Ubisoft também tem uma loja. Também tem uma loja e há algumas revisões. Algumas aplicações de criptomoedas, de facto. Não sei se são falsas ou não. Mas a Canonical já tem dificuldade em fazer isso e o Ubisoft então está lixado. Mas o Ubisoft tem revisões manuais para algumas aplicações, dependendo de quais as permissões que elas pedem, mas não só. Também não entram assim tantas aplicações novas e é mais fácil controlar vamos isso. Vamos lá, basta uma. E se não for pode compartimentada, basta uma de facto, sim, para ser um vetor de ataque. Sim, mas como elas não são compartimentalizadas, elas são todas inspecionadas. Não consegues fazer entrar uma aplicação na Open Store sem que não esteja totalmente compartimentalizada. Sem que seja inspecionada. E às vezes demoram alguns dias porque as pessoas não têm tempo e então pode ser um bocadinho frustrante. Mas de forma geral é 1-2 dias no máximo. Portanto, ainda é uma escala que permite fazer isso mais. Mas eventualmente com o tempo e com o grande sucesso que o Biportes vai ter certamente, também será um problema que acabará por acontecer. Até porque os snaps estão a caminhos do Ubuntu Touch. É verdade, já me esquecia disso. Portanto, vamos ter imensas chatices no Ubuntu Touch com criptomoedas. Esperemos que não. Pronto. Pá, eu resolvi o meu problema com a de segurança com as criptomoedas, não usando criptomoedas. Pronto. É uma forma. Tira e queda. Pronto. Mas enfim. Bem, resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e é editado pelo Sean Carpice, o Senhor Podcast. E até para a semana! Sayonara!